O inominável. Nunca dos nossos lábios aproximaste o ouvido. Nunca ao nosso ouvido encostaste os lábios. És o silêncio, o duro, espesso, impenetrável silêncio sem figura. Escutamos, bebemos o silêncio nas próprias mãos e nada nos une. Nem sequer sabemos se tens nome.